que sou meu coração. Quando ele toca, agita a multidão. É um fenômeno que vai tocar. Quando ele toca, não tem pra ninguém. Pra ninguém. Ok, let's begin. Bora, DJ, faz o povo vibrar. Alexandre Play vai tocar. Bora, DJ, faz o povo mexer. Alexandre Play faz acontecer. Não importa o lugar, não importa a região. Seu final de semana vai ser só diversão. Alexandre Play pra cima. Alexandre Play pra cima. Okay, let's begin. Meu DJ Alexandre Play, tocando diferente pra mim outra vez. Meu DJ Alexandre Play, tocando diferente pra mim outra vez. No apoio de bar, bora no point que a galera vai pirar. No apoio de bar, bora no point que a galera vai pirar. David Sample, DJ Emerson. Okay, let's begin. Techno Machine. Okay, let's begin. Meu DJ Alexandre Play, tocando diferente pra mim outra vez. Meu DJ Alexandre Play, tocando diferente pra mim outra vez. No